Desculpa lá se eu sou bué com esta música de bué. Epa, ué. Inspiração tá bué, vim vos dar mesmo bué. Ué. Toda coisa está bué, queremos todos mesmo bué. Tá na moda com bué. Deixa bué, só lhe vejo fico bué. Postura dela eu gosto bué, andar dela eu gosto bué. Tudo nela tá bué, fico tonto mesmo bué. Ele gosta bué, ela gosta bué. Ué. Ele gosta bué. Dança bué, tem bro que mixa bué. Tá na moda teres bué, tudo enquanto é com bué. Neste mundo tá bué. Ué. Já vestido teu bué, o meu carro tá bué. Dinheiro tá mesmo bué, ela vai custar bué. Me falou que gosta bué. Quero bué, ele gosta bué, ela gosta bué. Ué. Ele gosta bué, ela gosta bué. Ué. Ué. Ué. Ele gosta bué, ela gosta bué. Ué. Ele gosta bué. É bué, o time é bué.